00, eu sou médio. 00, curva direita, efetue espera do setor norte do campo aguardando. Com curva pela direita, para o setor norte. Hoje no setor nordeste, espera no setor nordeste, no 00. Setor nordeste, olhei para 00. 93, decolado aos 45, controle 1 no 9, décima 8. 98, 93, boa. LED Bravo Delta autorizado a tocar RMT, visto no 0, vento 100 graus, 1 no nós. Vive, toque emitida nova 0, LED Bravo Delta. Poxa, NEM é 140 após aeronave na curta final, a linha mantém, cabeceira no 0. Após aeronave na curta, a linha mantém, 6140. Olimpo 00, sendo a 1 no 1500 pés, aguardando novas instruções. 1500 pés, setor na 10. 83, bom dia, contato radar suba para nível 360, saída da El. 360, nada El, Golão, 93. Parque do Delta, vento 100 graus, 1-2 nós, autorizado a colapso no 7. Amador, é o 35595, possibilidade de ascensão até o 160? 35595, você mantém o nível na 60. 160, 35595. Quilo Romeo Oscar? Eu acho 4,6. Curva à esquerda, manter a perna no vento, 1 no meu pé, forma o tráfego, setor nordeste, P3, 1.500 pés. Deixa eu ler para o curva à esquerda, meu pé, está visual cortado. O Olimpo 00 informa o tráfego, Charlie 402. Perna do vento dá 1 no 0, a 1 no meu pé. Gente, negativo visual contrato. Mike Delta, decolado 247, controle 119.8. Pronto, 8 Delta. Para 2000 com 1002, reportar estabilizado, bom, Romeu, Mike Serra Golf, vetoração para sequenciamento, curva direita para a 160, o limite é o QD Mike 0705. Chilete Bravo Delta está presente para o da rotatória agora das instruções. Confirmando para o Chilete Bravo Delta para o da rotatória? Confirmo. Positivo. Torre 35403, estabilizado no ILS. 5403, continua a aproximação, informarei pista livre. Onde vai para a pista, 35403? O Gillette Bravo Delta confirmando, a intenção é mais dois toques arremetidos após o pouso final, confirma. Mais um toque arremetido e após o pouso final, senhor. 207, desça para 4000 pés, QNH 10 no 2. 4000, 10 no 2, eu sou... Azul 4207. Azul 4207, vetoração para sequenciamento, curva direita proa 1, proa 230. O limite é o localizador. Curva direita 230, limitado pelo localizador. Azul 4207. 4207, reduza 2009. 209, azul 4207. Autorizado pouso, destino 0. Eu povo 35403. Xenem é 140, decolado 249, controle 119, décima 8. 198, 6140. Mike Delta. Decolado 249, controle 119, décima 8. Quer ver a informação? Confirmei por quantas milhas a 5595? Ah, aparentemente, umas 10 milhas. Gente, confirme a proa para informar ao centro. Ok, varemos na proa 240245. Gente, 35595, autorizado desde. Controle de Salvador, bom dia, papapá, Mike Eco Delta. Papapá, Mike Eco Delta, direto Manati, 1000 pés, reporte fora da CTR. Manati, 1000 pés, passará fora da CTR. Mike Serra Golf, mantém a proa ainda, o novo limite agora é o QDMIC 080 de cima. Tomando a proa 090 090 ou 080 de cima? 080. Golfe Aguar. Gono 260 estabilizado? Estabilizou. Torre Nono 895. 1895, grato. 3, pode descer pra 2000? 098-2000, faz QNH 102, está livre LS, reporte estabilizado. 2000 vai reportar, 3198. Azul 4207, desça para 3000, QNH 1092. 3000, 1092, Azul 4207. Mike Terra Golf, desça para 4000 pés, QNH 1092. Desça para 4000 pés, o Mike Terra Golf, QNH 1092. Salvador, Oceana 6140. Oceana 6140, contato radar, suba para o nível 250, saída fuga. 250 na FUCA, 6140. Confirme trip 5595 para controle. Já podemos retornar na proa de Ilhéus, está autorizado. Afirmativo, na proa de Ilhéus da presente, 5595. Ok. Mike Serra Golf, curva esquerda 1110. Direita solo 2219. A Golf copiou? Curva esquerda para o 1110 para o Mike Serra Golf. 4207, reduz a 1070 nós, curva esquerda para o 1180. Esquerda 180, reduzindo a 2407. Em graus, 149, autorizado, pouso, pista no zero. O Golf 1260, estabilizado. Mantenha a saída. Tô mantendo. Azul 4207 complete com curva esquerda na proa de Duna com 1070 nós. Devido ao tráfego que precede na aproximação, está agora nessa posição de 10 horas e 7 milhas próxima à Duna com é um Alfa 320 da TAM com 200 nós de ground speed. Gente, Azul 4207 pronto Duna, 170. Mike Serra Golf, reassuma a navegação na proa de Duna. A proa de Duna, Mike Serra Golf. Gono 983, Centro Recife, no 251. 251, bom dia. Bom dia. Azul 4207, desce para 2000 pés, QNH 10 no 2. Está livre LS, reporta estabilizado. Reportarei estabilizado na ILS, 4207. Mike Serra Golf, desce para 3000 pés, QNH 10 no 2. 3000 pés, Mike Serra Golf. Sapatão com Romeu Fox Golf, controle. Tempo 00. Mike, o Romeu Fox Golf, mantenha o nível 1.05. Olímpio 00, desconsidere a instrução, curva à direita, Fox 360, reporta interceptando. Reporta Bernardo Vento novamente. Olimpo 00, com curva à direita, vai reportar interceptando a perna do vento. Bruno 260, solo 54, direita, solo 219. Frente, direita 219, Bruno 260. Autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, QNH 10 no 2. Olha, Mari 050, QNH 10 no 2. A gente vai informar o centro que nós mudamos a frequência, perdemos contato com o mesmo. Gente, o Gol no 738 aciona a identificação. Tá 3198 estabilizado. Estabilizado. Torre no 895, tá 3198. 1895, obrigado, bom dia. 260, taxa de Alfa Juliette, ponto 08. Para o 08, confirma o taxa aí. 08, afirmativo. Alfa Juliette 08, boa. Na aproximação, agora nossa posição de 11 horas e 6 milhas é um Econo 90 da Companhia Azul, passando 3 mil pés em descida para 2 mil pés, com 1.60 nós de ground speed. É, Victor, Mike Terra Golf, da Guaranazo de Kev. Tá chegando um pouco precoçada essa informação. Ouvindo as outras aeronaves, mas a sua tá 1x2, de vez em quando. Ciente, o Mike Serra Golf copiou que está autorizado LS descer para 2 mil pés? Afirmo, autorizado LS, né, pode estar autorizado no loco, tem de aeronave na passando do Duma. Ciente, o Xené 6140, Centro Recife, no 2085. 2085, 6140. O Azul 4207 estabilizado no ILS, o controle recebo alto e claro. Azul 4207, ciente grata, passando Duna completa aproximação, torre nono 895. 895, Azul 4207, aceito. 07. 360 para a direita, Olimpo 00. Olá, Salvador, bom dia, está 3859, pronto, 1.0. Ouvindo? 3859, pronto, 1.0. 3859, inicia assim que é autorizado, quando alinhado? Afirmo. Após a aeronave na curta final, agilizando manobras, a linha mantém o TAN 3859. Após a aeronave na curta, agilizando, a linha mantém o TAN Torre Salvador Azul 4207, 5 milhas e meia da cabeceira, estabilizado no ILS. Azul 4207, continua a aproximação, aeronave aliana para decolagem, formaria que está livre. Que legal, no 0, no 2. Azul 4207, continua a aproximação. Solo 57, livrando a direita, agilizando o mínimo possível, solo 219. 219, 319. Siga. Decolapse com 0. Decolapse 3259. 3198, táxi Alfa Juliette, posição 03. Alfa Juliette pro 033, 198. Mike Serra Golf, tem abaixado para Mato. Papa Romeo Mike Serra Golf, Duna, completa aproximação, torre no 895. 895, grato, bom dia, boa tarde, será que é pouco? Até. Oi, Salvador, cordialista, bom dia do Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, bom dia, confirmando pouso no zero. Como é que é isso? Tá chuva ali na imediação da rotatória, mas na base curta eu consigo pousar na 97, após o externo a gente cancela. Azul 4207, 2090 graus, 149, autorizado pouso, pista no zero. Livre, pouso na 10, azul 4207. O Max Serra Golf tem aeronave para pouso, pista no zero, confirma cancelamento? Afirmo, se não for para a transporte, a opção é cancelar no externo e descer para pouso na 17. Olimpo 00, autorizado de ir à base, reporte final, informa Olimpo está livre. Digitando base, Olimpo 00, contra aí, baixo travado. Mike Serra Golf mantém 2 mil pés, então externo é a porta externa. Mike Serra Golf usou para a nave, a questão da aeronave é 17 ou não é agora? Mike Serra Golf mantém 2 mil pés, plano cancelado 59, prosseguirá para 17, curva direita para 17, forma o tráfego E3, ingressando de base para final no zero. Mike Serra Golf, após o mesmo, está livre, base pela direita do 17. Mike Serra Golf. Como se voar com a aeronave, já vai iniciar um pouco a descida aqui, só vai chegar muito alto, mas já tá bastante ultrapassada. Azul 407, solo 00, direita, solo 219. Direita, solo 219, 407, boa. Tô 3859 na escuta da torre. 3859, cruza 2700, solicitando a presente alerta. Já 3859, bom dia, contato radar, submontanho nível 360, dá presente autorizado o Elefa. 360, Elefa, obrigado. Confirmando a porta de base para final pela direita, 17. Marcamos, doutora base vai reportar de base para final. 12, reporte estabilizado, 73. Salvador, bom dia, gol 9250, descendo a Juliette. Gol 9250, bom dia, autorizado chegada Mari, desça para o nível 050, QNH 1012. 050 na chegada Mari, 10012, o gol 9250. Gol 9250, poderia voar direto, tá? Autorizado, o gol 9250, estátua da presente. Estátua da presente, 9250. Mas Serra Golf, vento 090 graus, 14 nós, autorizado pouso, pista no César. Serra Golf, Solo 04, confirmando o 4-4, é isso? Aguarda, bate. Livre Backtrack, a porta está livre, Max Serra Golf. estou avistando, 738. Luna 738, completa aproximação, torre Nano 895. 895, bom dia. Vitor Mike Quebec, prossiga. Tango Vitor Mike Quebec, prossiga. Siga, Vitor Mike Quebec. Ciente, prossiga em condições visuais, tem frequência livre, o Vitor Mike Quebec. Tá 3859, Centro Recife, na 288. 288, boa noite, boa tarde. Boa. Torre Salvador, é o Gol 738, bom dia, vai passar assim, brabo, baixou e travou. Luna 738, bom dia, vento 080 graus, 149, 38, pouso, pista no zero, tráfego ao chão. Sempre pouso, pista no zero, 738. Para Sierra November Quebec, uniforme 080, autorizado. Decola da 17, primeira curva direita, saída arbora, após direto. Controle de 1198, acione 5075. Vou ficar o deixamento correto, poderia confirmar pessoas a bordo? Na minha táxi, torre 1895, boa viagem. Após a posição ETAP, desça para 2.000 pés, QNH 10112, está livre LS, aqui da piscina 0, reporte estabilizado. Após ETAP, 2.000 pés, 10012, VLS autorizado, 9250. Cono 738, solo 09, direito solo 209. 209, obrigado. Controle de Salvador, aqui é o setor 447. Força Aérea 4467, bom dia, autorizado chegada a bom, desça para 4.000 pés, QNH 1011. Sempre descendo para 4.000 pés, do estado 1011. Pode confirmar a coisa? Solo Salvador, gol 1260, tempo da informação Kilo 08 para autorização na. 1260 Recife, 390 autorizado via 558, decolada 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 119.8, acione 5113. A 210, mantenha 210, esquerda 210. 10, primeira curva esquerda, 390 é o nível, transponha 5113. E autorizou Recife nível 390, decola da 510 com curva esquerda, na Puca Aracaju. Aerovia 08, controle 198, aciona 113. 513, copiou? 113, copiou. No 260, que o regimento correto, forte, ponto para posicionamento. Porta, boa. 1260, autorizado ingresso no Juliette, portão 05. Juliette 05, 732. Confirme pessoas a bordo, Vitor Quebec. Gente, Vitor Quebec, via corredores, reporte Paripe, mantenho no 1500 pés. Gonçalo, 5353, 67. Você ainda tem autorização, tô pronto, cópia. Pronto. Autorizado, João Pessoa, nível 190, V-Golf 677, decolada 10. Curva esquerda no perfil da PUC, transição Caju. Acena transponder 5125, controle da PER em 1198. Transição Caju. De 895, voo 9250, uma boa. Boa. Tá correto, já me pronto. Se estiver aqui, acionamento na parte 353-7. Quem? 2. Gol 9250, forma de pistoleiro. Aguardando pista livre, 9250. Foram 925, vento 080 graus, 149, autorizado pouso, visto no zero. Lembre pouso na pista 109250. Gente, prepara da Euleda e aguarda a cópia, por gentileza. Salvador, gol 9250, Lebrão na frente. 925-1950, bom dia, Taxi Via Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, 9250. Azul 4207, cópia. Autorizado, Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 340, via Pesuna 0. Após SMAP, Lúvito, Barbacena, após conforme a rota do plano. Decola da 1-0 com curva à direita na abertura da EL, Leda após voa bridge. Acena no transponder 5-1-1-5, controle apera em 1-1-9-8. Afirmo, 5195, 119.8 ao controle. E após o Barbacena, vai conforme a rota do plano. Back, reporte rotatória. Reportarei na rotatória, vou informar de GBS. Mostrada 4467 tem referências com a correção. Tem a marcação de distância em relação à posição BONF? Afirmativo, 3 milhas. Afirmativo, após BONF foi pelo e após pelo Duna. Ciente. Zero ingresso a Juliette para o portão 09. Juliette para o portão 9, gol 9250. Equador, Kilo Romeo, que ele chama. Confirme. Kilo Romeo Oscar, me chama. Tá passando Kilo Romeo Oscar, prossiga. Primeira nave em ponte. Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, conseguiu copiar o Kilo Romeo Oscar? Possível. Serginho, prossiga aí pra acertar uma ponte aqui com o controle. Gente, o Vitor Mike Quebec, verifique com a mesma posição e a solicitação. Romeo Oscar, prossiga aí pro Vitor Mike Quebec acertar a ponte. Romeo Oscar, tá na escuta do Vitor Mike Quebec? Romeo Oscar, cara, tá na... em Valência. Eu tô ficando para a sessão, mas eu tenho que pegar ali na aproximação pra entrar. Rotatória. Kilo Romeo Oscar, o controle, eu recebo a sua transmissão, o senhor me recebe? Quem mandou foi o Vitor Mike Quebec em ponte, o Romeo Oscar já voltou para a sua especialista. O Vitor Mike Quebec já está visual com o campo, na final já. Gente, grata Vitor Mike Quebec, mantenha na 1500 pés, isso é minha torre no 895. 1500 é uma torre no 895, cara. Passando o Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, reporta, trem checado. Trem fixo, Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, vento 100 graus, 129, autorizado pouso, pista no zero. Cogindo pista 17. E vamos aproximando para 17, Quebec. Para o nível 050, poderia confirmar o PNH, por favor? 10 no 1. 10 no 1, PNH, 200. Força Aérea 4467, apenas para informação, está agora a 1,5 milha à esquerda da chegada. Ciente. Desça para 2000 pés, QNH 1091, no 1, Voiduna e reporta estabilizado, Força Aérea 4467. Ciente, na proa de Duna, descendo para 2000, reportará estabilizado. Motor de Salvador, boa. Bom dia, Tripe 5220, informação Kilo. Tripe 5220, bom dia, autorizado chegada Mari, desça para o nível 060, QNH 1091. Delta, reporte para descida. O Mike pro Delta. QNH em Salvador, 1091. Controle Salvador, bom dia, Tripe 5220, informação Kilo, ideal de descida. Tripe 5220, bom dia, autorizado chegada Mari, desça para o nível 060, QNH 1091. 060, 1011, chegada Mari, 5220. Confirme. Controle, confirme o Oceania 200. Confirme o Oceania 200. Efetuando ponte para o Kilo Romeo Oscar, está sendo o nível 045, está sobrevoando o Valente. Oceania 200, informe o mesmo que está autorizada a ascensão a 4.500 pés e assim que estiver lá, tentar novo contato com o controle. O controle autorizou a ascensão 4.500 pés e solicitou efetuar novo contato, tentativa de contato isolado 4.500. De Guarulhos, nível 340, decola da 1-0 com curva direita na perfura da EL, Leda Bridge, intercepta para o Zulu 1-6, Brava até o Zulu e após conforme a rota do plano. A Sânia no transponder 5126, controle Salvador opera em 1,9,8. Autoridade Guarulhos, nível 340, decolando da pista 1-0, primeira curva direita, saída da EL, a rota é pelo Zulu 1-6, Bravo até o Zulu, direto 13, direto Porto. O transponder 5126 e o controle em 1,9,8, 338, transponder. Só confirmando a saída 3895, a saída da EL, após Leda, e após voar direto, posição Bridge. Da EL, Leda, Bridge, gente. Correto, time pronto, no 03, para pushback e acionamento. Tan 3895. Salvador, bom dia, Tan 3191. Tem informação aqui, lugar Leão, nível 380. Está autorizado Galeão, nível 380. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da El Leda Bridge. Intercepta o Pesulo 1-0. Após SMAP, Lúvito e após conforme a rota do plano. Acionando o transponder 5127, controle APR em 1-19-8. Autorizado 380 para o Galeão, decola da 10 curva direita da El Leda, Leda Bridge. Intercepta o Pesulo 10, SMAP. 5127 é o transponder, 19-8 o controle de Salvador, TAM 3191. Por gentileza, transponder novamente? 5127. Tá correto, chamei pronto, confirme por gentileza o portão. Estamos no 612, é o 3191. E no 612, chamei pronto. Daqui a um minutinho. Eco Delta, desça para 500 pés, ajuste no 011, reporte parque de Pitot. O Vitor Mike Quebec ciente. Bom dia. Controle, o trip 5220, poder confirmar nosso número para pouso? Número 2 na aproximação, trip 5220. Certo. Mike Eco Delta, Mike Eco Delta para ingresso no circuito Chão Torre, 118 décima na cinco. Mike com o Delta da presente, está autorizado o circuito pela direita, 1-7, reporte base para final 1-7, não tem um tráfego informado. Delta da presente, curvando para efetuar base pela direita, não. Poça aérea 67, Solo 30, taxia Alpha Delta, retorna Delta, cruzamento. Delta no 612, eu tô 3191. Acordando que pessoal vai passar táxi, são 3191. Chama lá táxi, 3191. Para 5367 na parte 3, está autorizado, vai passar táxi. Para 2000 pés, ajuste 1091, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reposta brisada. Está em TAP, descendo 2000, 0 no 1, mas você está acelerado. Vai que você vai chegar na 2. Pode bater velocidade, 6200? Sim, pressione 6200, número 1 na aproximação. Romeu Oscar na escuta? Sério 67, autorizado cruzar 1028 para o pátio militar no corte de frequência. Alô, Salvador, gol 1260, pushback acionamento, posição 8. 509, Xerém 6200. 660, cuidando que tem pistola na porta-ataque. Na porta-ataque, gol 2. Exato, se não é portátil, mas se é ouve. Parque do Delta, vento 100 graus no 5 nós. Autorizado pouso, pista no 7, reporta aí embaixo. Parque do Delta, ciente, autorizado pouso na pista 1 do 7. Está com 3 baixados, chegando. Aero 5220, trip. Do 4082, bom dia, via chegada a Mares, desce para nível de voo 050, ajuste 1 a 0 no 1. E 5220, desça para 3000 pés, permanece o ajuste. 3000, 1011, 5220, triplo. Táxi 35367, estamos com 5 dois a bordo, atraso de autonomia e alterna Recife. Qual foi a alternativa? Recife. Sente, autorizado inicialmente da saída do Pátio 3, 35367. Até a saída do Pátio 3, 35367. Táxi, então foi esperando no 7, Marcelo. Do 4207 autorizado, acionamento na posição, chame para o push. Para o táxi, está 3191, 94 a bordo, 3:30 até na cabina, está 3191. Está 3191, vai seguir como número 2 até o ponto de espera, via pátio, Índia e Alfa no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 0, 111. Segue o tipo em frente, ponte de espera da 10, 12, 18, 12, 95, na 3191. 35367 na ponte de espera, chama a torre em 118, decimal 95, ajuste na 011, bom voo. 3297, próximo ponto de espera da 011. 367, autorizado a alinhar ainda colapso no 0, vento 100 graus no meio norte. A linha fala aqui, 367. Vai interceptar o X-Ray, o Xenai 6200. Xenai 6200, completo o final do procedimento em ILS X-Ray, chame torre 8.95. Completar 4.8.2.5, Xenai 6200. Trip 5.2.2.0, desça para 2.0, permanece o ajuste, autorizado o final do procedimento em ILS X-Ray, após a apresentação. 2000, autorizado procedimento, informará estabilizado, 5220. Confirmando, Max Delta, Solas 3000 no Costa Freca. Salvador, bom dia, eu cheiro na 2200 e LS78. 200, foram aí, está livre. Max Serra Golf, autorizado alinhar e manter, cabeceira no zero. O 5367, a porta iniciando. 1260, para o táxi com 188 a bordo, 2 horas e 12, alterna Natal. Aeronave curta final, final 2010, inicia ou vai manter posição? Alterna Natal. Gente, autorizado o táxi até a ponte espera da pista no zero, via pátio, em J Alpha no ponte para a torre. 118 decimal 95, ajuste no zero, 1-1 no bom voo. Pista 10, pátio, em J Alpha, 18-95, em 11, boa. Solo, 3-8-9-5, para a 3-8-9-5, mantém a posição e aguarde, coordena que equipe de solo. Após a passagem do Boeing da Gol, a retaguarda está livre no 03 de porta-ataque. Após a passagem do Gol, autorizado em coordenação com o solo 3195. Oi, Salvador, bom dia. A 3191, putz, perdão, no 0, pronto. 3191. 3191, bom dia, ali mantém, cabeceira no 0. Ali mantém, cabeceira 10, 3191. 5220, Trip. Trip 5220, completo final do procedimento em LF. Suécia, me torre. 118, décima 1895, a torre, o 5220, Trip. Aberto, obrigado, boa. Controle, Trip 5367. Trip 5367, contato radar, seja Puka, submantenha 190. Puka 190, possibilidade de voar direto a Aru? Aguarde com a coordenação, Trip 5367. 5367, muito obrigado. Se for coordenar com o centro do Recife, se for possível, voamos direto meios próprios para o direto João Pessoa. Sim. Muito obrigado. Olá, Salvador, Mike Serra Golf. Papá Romeu, Mike Serra Golf, contato radar, saída Arbor. Sub mantenha 3 mil pés inicialmente. Saída Arbor, 3 mil pés, Mike Serra Golf. Reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, que é 207. Suba 207 da Azul, na onda, pronto, puxa. A número 272, o Azul 4207, aguarde, por gentileza. 260, mantém voz para aguardando. 3191, no vento 100 graus, no 59, autorizado a decolar, pista no zero. Sim, deve decolar, 3191. Toma Tango Ásica, Papa Golf, pronto, cota. Gente, vai dar quantas milhas você faz aqui de Salvador? Prossegue para Aracaju ou mantém aqui na terminal de Salvador? Que ponto que eu tenho aqui para voo local? Então só um minuto que eu vou dar uma chegada com a IS e já retorno. O trip 5220, vento 100 graus, 169, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso, 5220, trip. Da 1391, da colada, 41, controle 119, decima 8. 198, vou entregar, obrigado, bom dia. Uno 260, após a aeronave na final, ali mantém, cabeceiro no zero. Após a aeronave na final, ali mantém, zero, pouco, 260. Direto, portão previsto é o 02. Vai mantendo essa filé, deixa na minha direita. Azul 4082, desça para 2000 pés, permaneça ajuste, autorizado final do procedimento em LS X-Way, após estabilizado. 2000, reportar estabilizado, pode ser X-Way. Solo, 3895, com 135 a bordo, 3 horas e 45, alternando o galeão para o táxi. Autorizado, até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera torre, 118 decimal 95, ajuste na 0, 11, 3895, por favor. Ajuste na 0, 11 agora, autorizado até o ponto de espera, no ponto de espera, 1895, 3895, obrigado. Oxenã 6200, ingresso Juliette para o portão 102. Teste, portão 0202, chega 62. 0407, sala. 07, após o parqueamento da aeronave da Oxenê, no 02, está livre, reporta táxi. Após o parqueamento no 02, está livre, curso, 4207. Paulo Salvador, bom dia, Tripe 5220, livrou. Bom dia, trip 5220. Alfa Aquilo para o pátio 3. Posição prevista que é 04. Tente o sinalizador. Alfa Aquilo, pátio 3, 04. Posição 5220. Papa Tangosca, Papa Golf, cópia. Autorizado o voo local Salvador Salvador, nível de voo 070. É Golf 677, da cola da 197, com curva à esquerda no perfil da Puca, transição Caju. Acione no transponder 0260. Controle Salvador opera em 119 decima 8. 1-0-1-1. Inicialmente mantém o perfil de chegada. Acione 62. Mantém o perfil na 2. Acho que é Papa Golf, copia o solo. Romeu Oscar para. Romeu Oscar, ciente, mantenha-se em condições visuais. Desça para o 1.500 pés, corredor Veracruz, reporte Paripe. Ajuste 1-0-1-1. Papa Golf. Decolado de 4-4, controle 1-9 desse nome. 19-8, grato, bom, 2-6-0. 777 chamou o solo? Afirma, bom, 777, cliente da Lima, solicita 340, porte seguro. Gente, só um minuto, cópia, 1-777. Guardando, 777. Lucas, você mantém a 390. Guarda 390, bom, 2-6-0, Pucajão.